de mim o tempo é de dor. Frutos do verão não há, mas em meio à escuridão eu espero no Senhor. O mundo em confusão, corações se perderão, mas eu confio na tua luz que brilha em meio ao temor. Ainda que eu caia, eu levantarei. Se nas trevas eu andar, tua luz me guiará. Ó inimiga, não te alegres, eu hei de ver. Tua justiça, Senhor, vai se revelar. Tu és fiel, ó Deus, em ti vou confiar. Com misericórdia meu coração renovar. O filho e a filha se levantam em dor, mas eu busco teu amor. Na ira que eu sofrerei, teu perdão é o meu clamor. E as nações verão tua glória por tua benignidade. Lançaste os meus pecados no mar profundo. Ajoelhar-me, ei, Senhor, e vou te adorar. Ainda que eu caia, eu levantarei. Se nas trevas eu andar, tua luz me guiará. Ó inimiga, não te alegres, eu hei de ver. Senhor, vai se revelar. Tu és fiel, ó Deus, em ti vou confiar. Com misericórdia meu coração renovar. Quem é como ti, Senhor, que perdoa a iniquidade e se apieda de nós? Tua graça é a verdade. Em ti encontrarei a paz que não. Teus muros vou edificar na esperança que vem de ti. Ainda que eu caia, eu levantarei. Se nas trevas eu andar, tua luz me guiará. Ó inimiga, não te alegres, eu hei de ver. Tua justiça, Senhor, português e worship, a custa de todo piano, 102 BPM.